Sem intervalo comercial. Jora Lidu, Revolta Olodum, Kaoma dançando lambada, Eliane, Jeito Manhoso, Perplexo, Paralamas do Sucesso, Luiz Caldas, Tieta, Jerônimo, Abra a Boca, Feche os Olhos pra Te Balançar, Cheiro de Amor. Foi esse bloco que você ouviu aqui nessa meia hora de música. Hugo Gabriel indo embora. Está chegando o Gel Bebeto para apresentar o Salvador by Night. Eu volto amanhã a partir das 22 horas. Então tchau, gente, muito obrigado pela companhia. Até mais. anel para você. Essa foi a última do garotão Hugo. Alô, alô, gente bonita, alô você, alô coração. Por aqui em ZYC323, Rádio Salvador FM 92,3. Até as 2 da manhã com você. Salvador by Night. Começando com Nikita, Elton John. Salvador, meu amor, 10:04 agora. Boa noite pra você. In your little corner of the world, you could roll around the globe and never find a warmer soul to know. Oh, I saw you by the wall, 10 of your 10 soldiers in a row. Like ice on fire, the human heart, the captive in the snow. Oh, Nikita, you will never know anything about my home. I'll never know how good it feels to hold you. Oh, Nikita, I need you so. And so